Salve maloqueiros! Primeiramente peço licença a todos, pois nesse momento eu quero agradecer àqueles que amo. Ao meu todo-poderoso Deus, glória a Jesus que alivia meu coração. Aos meus filhos, 1, 2, 3, minha vida pela de vocês. Deus abençoe Bruna, Breno e Sofia, vocês são minha inspiração no dia a dia. A minha mãe, Dona Maria, meu pai, seu Luiz, meus irmãos e família. Aos aliados de fé, Cezinha, Ratatatá, João Velório, Cabecinha, Alessandro, Rubão e William, Bill Leste, aí Jacaré, Marquinho, Romerito, 16, Bocão, Marujo e Marinheiro, a família Função Pobre Louco, tempo fechado, DCM, atitude suspeita, aí moleque, é nós que tá, Alessandro Buzo, Carlinhos Boné, Carlão, Jorge Gaguinho, Velho, Vagnão, Marcelo Herança, a todos vocês muito obrigado pela força e confiança. Aí, quero agradecer primeiramente a Deus, aquele que me fortalece. Em segundo lugar, a minha família, a minha esposa, Eliane Cristina, aos meus filhos, Jéssica, Cauã, Duan, Joshua, o pai sente muita saudade de você. Descanse em paz. Minha cunhada Jandira, que se foi. Descanse em paz. Grande, Ezequiel, Marcela, Valda, TT, Deise, Sandro, Roberto, Alerta Vermelho. É tudo nosso. E aí, Pastor Anderson? E aí, William? E aí, Cadu? Fica na paz. A minha mãe, Dona Dalva. A meu pai, José Donato. A minha família. Aí, Bruno, João Vitor, Dayana, Cristiane. A meu sobrinho, Carlane, Lívia e minha avó Aparecida. Firmeza total. Ana Paula. A meu sobrinho, Bianca, Driele e Ícaro. Aí, Tamar. Achou que eu tinha esquecido de você? Não esqueci não, moleque. Aí, Gancho, Magrão, Neguinho, Rony. Aí, William. Aí, Wagner. Flávia. Aí, Maneuza. É nóis. Aí, Rubinho, Cris. E aí, Chico. É tudo nosso, rapaz. Aí. Dá licença de eu chegar. Palmas. Primeiramente a Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A minha esposa Lu e a meus filhos Lara e Jordan. E aí, molecão? Primeiro, papai. Obrigado por vocês ficarem sempre ao meu lado. Aos irmãos de fé, Vagnão, Ronaldo Gordão, Velho do Rio, Max, Axé Grafiteiro, Alessandro Buzzi e família, Carlinhos Boné e Adriana, a minha irmã Ana Paula, Silvano, Mano Rogério, Cacau Haas, Léo Produtor e DJ Kleber, e a todos os grupos que fazem parte da Função Pobre Louco, DVC, Família Tramoia, DCM e Atitude Suspeita. É nós que tá, rapa. Sem esquecer do Silvão e do Sandrinho. E um salve pra toda a rapaziada do Encosta Norte. É nós que tá no pé do morro. E a todos os grupos de rap do Brasil. Se esqueci de alguém, me desculpe. A todos eu brindo. Salve, choque. Salve, moleque. Meu nome é Oberlan, meu vulgo é Função, mais um preto louco da leste. Aí, quero agradecer primeiramente a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a luz que nos guia nessa terra. Agradecer a minha esposa Karina por estar sempre comigo, me apoiando e enfrentando as dificuldades dessa vida. A meu filho, Otávio Augusto Zica dos Santos. Aí, moleque, o pai te ama, fio. A minha família, minha mãe, Dona Nega, meu padrasto Severo, meu pai Humberto. Aos meus irmãos, o Wilton, Humbertinho, Binho, Eric, Luiz, Sueli e Fernanda. A meu primo, Matheus. Aí, moleque, tamo junto. Aos meus cunhados, Bruno, Di, Dodinha, Júnior e Carol. Meu sogro, seu Manuel, minha sogra, Dona Josileide. A meus aliados de fé, Cleiton, Benço, DJ Cleitec, Cocada, Rogerinho Macedo, Rogério, Rubão, Zica de Mumu, Rubinho, Sandrinho, Cuchilo, Miltinho, Novinho, Sinildo e Lucimar, Tó, Renata, Sidney, Marcelo Motoca, Cris, Pinho, Pernoca, Du, Delicado, Thiago, Sully, Lael, Beg e a todos que frequentam o meu salão, Instituto de Beleza Niggas Place. Agradeço a todos pela força e confiança, truta. Quem deve paga, quem merece recebe. Tribunal MCs, é nós que tá. Thank you.